direção 060. 060, azul passa 060. Aguarda o VRDM? Afirmativo, após Carlos, o Lama, voa Lama. Graças. O 200 graus, 109. Poderia só confirmar o transporte para eu cotejar completamente aí a autorização? Afirmo, 5506. Então vamos lá, senhor. Autorizado, 360 Galeão, Apesolu no 4 Eurovias, decolada 28, mantém a próxima 3.000 pés para curvar à esquerda na Angola e Val. 198, controle de saída, 5506 transponder, distância 3191. Apenas complementando a saída, executa a saída Gol Eval, após Eval, voa direto em posição Crate. Afirmativo, Gol Eval e Crate. Então 391 no cotejamento correto, após quando pronto para acionamento e pushback, informe seu portão. Ciente, vai informar pushback e acionamento, portão número 2. Só o ciente. Paulo, vou no 777, pushback e acionamento no 7. O no 777 autorizado, puxe acionamento 07, portão e portax. É, 77. Sinal, pista no zero. Afirmo. Após a passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter a posição. E mantém após a passagem do 737. Cardeal 50, direita proa 100. Direita 100 pro cardeal. Patango Serra, serviço radar encerrado. Chame o centro 12545, alterne 12685. 12545, 12885. 2685 a secundária. 7740, no solo ao 50, livra à esquerda, Charlie 121, desse ponto 9. 3191, pushback e acionamento, portão 2. São 3191, aguarde para o push. Em mais 30 segundinhos, aguarde. Gente, aguardando. Cinco, autorizada a decolagem de pista 28, vento 200 graus, 109. Teve decolagem da 28, tá? 3895. Obrigado. Confirme alternativo? Autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera 28, chama Toei 1 no 8 decimal 3, ajuste 1 no 0 no 4. Juliette Alfa para o ponto de espera da 28. 210 no 4, após Cari Voe Lama, informe na final do VRDME. Após Cari Lama 2000, confirma ajuste? 10 no 4. O que é o número de pouso do Oscar Lima que você é? É o número 1. Acionamento 102, reporte quando pronto o táxi. 7, autorizado o pushback acionamento, cabeceira 28, reportará para o táxi, o 3191. Pátio 3, decola 28, aguarde coordenação. B5, suba ao nível 380, saída Gole. Gente, 380 na Gole, tá 3895. Controle, só mudou, Guardião 02. Prossiga. 02, livrando Pituaçu pelo Axé a 310 para Salvador, já avisou algum campo. E Salvador, Aracaju, nível 070, Golf 677, aerovia, decolada 28. Após a decolagem, mantém a proa até o nível, corrigindo até a altitude de 3 mil pés. Após curva direita na saída Conde. Aciona 0264, não transponde o controle 119.8. Salvador, boa tarde, eu sou 32 no meio. 2 no meio, identifique. Boa tarde, desse é o nível 050, chegada Cari. Chegada Cari, identificou 050, são 32 no meio. Azul 4060, desça para 3000 pés, ajuste altímetro 10 no 4. Para 3000, ajuste no 014, 4060. 02. Alô, vamos no 7. Prossiga, sobre a depressão. Ah, afirmativo. Gente, a infraero já foi notificada. A mesma foi até o local, averigou e disse que não haveria problemas graves das aeronaves. Fez uma limpeza e já agendou com a engenharia para que o problema fosse solucionado hoje à noite. Afirmativo, senhor. Apenas reposta porque cada vez que passa uma aeronave com o jet blast, acaba tirando pedras do buraco e deixa as pedras sobre o asfalto, comprometendo a turbina da próxima aeronave que vem atrás. Gente, graças pela informação. Devido a isso, a Infraero realizou limpeza, justamente por isso, por causa do blast que solta pedras. E já foi solucionado, ela está tempos em tempos indo e no local e fazendo a limpeza. Graças à informação, já foi notificado por nós também. Ok, apenas cada vez que passa uma, tem que fazer a limpeza, porque o jato da turbina acaba arrancando mais pedrinhas. Muito obrigado pela informação. Gente, grato também. Doutor Oscar Lima Xerrei, está aqui próximo à lama. Possibilidade da gente arremeter e pouso na 17 sem atrapalhar com o tráfego? Continue na aproximação para 28 e solicite para circular com a torre Oscar Lima Xerrei. Agora 118 decimal 3 com a mesma. Obrigado, meu irmão. Salvador Oscar Lima X-Ray. Capatango Oscar Lima X-Ray, torre Salvador, prossiga. Está numa longa da 28, possibilidade de uma rebitida para pouso na 17. O Papatão Guasca Lima X-Ray. Negativo. Tem condições de ingressar direto no circuito de tráfego da pista no 7, girando base? Eu ia seguir aqui, eu só abri um pouquinho para a direita, perna do vento, seria perna do vento, até girar para 17 logo. Sente, autorizado. Porte girando base pela esquerda da pista 17. Sente. Obrigado, meu irmão. Então, no 777, ponto de espera da 28, tá pronto? Ou 1777. Ali, autorizado a alinhar e manter pista 10. Pista 28, correção. Alinha e mantenha na 28, 777. Guardião 02, mantenha o setor sul do aeródromo. Informo um tráfego do Boeing 737 que irá iniciar a decolagem e tem um tráfego adicional na perna do vento da pista 10. Porém, irá girar base para a pista 17. Ciente dos dois tráfegos, aguardaremos no setor que está para o setor sul, aguardando ordens da torre. Gol 1777, autorizado decolar pista 28, vento 210 graus, 109. Informa o tráfego mantendo o setor sudoeste do aeródromo, um helicóptero a 500 pés. Tráfego adicional na perna contra o vento da pista 28, mantendo 1000 pés, AGL. Gente, livre decolagem, o gol 1777. Patrulha 10, prossiga. Aguarde para o táxi, patrulha 10, 0140. Lima X-Ray no circuito 197, observando o gol decolando da 28 após a passagem da aeronave, está livre pouso na 17, ó. Afirmo. Ok, já estamos aqui baixando, travando a porta ali na final. Papatango Oscar Lima X-Ray, confirme o pátio que prossegue. Aero está, já está na base, baixado e travado. Oscar Lima XR, muito grato aí pela colaboração. Uno 777, decolar 259, chame agora o controle em 119, decimal 8. Mantenha a presente proa. Gente, está mantendo a proa, o 777. Controle Salvador Gol no 777. 777, suba ao 320, saída gole, vigilante. 320, então curva esquerda agora para evitar a formação a 4 milhas. Exato. Senta. Guardião 02 visual com o Boeing 737 da Gol curvando, aliás, mantendo a proa na decolagem. Afirmativo, visual para a nave da nossa direita, estamos aqui no setor sul, aguardando. Sente, autorizado ingresso no circuito de tráfego pela direita, reporte para girar base, pista 17. Tem um tráfego adicional, um Big Jet 9 Lima, no pouso da 17. Eu sente o tráfego no pouso, daremos para os giros da base, formaremos de base para o final. Autorizado 250, informe no término do desvio. Passou Lama, o azul 4060. Semi turno 1 no 8, decimal 3, 4060. 18-6-4060. Então 3-2 no meio, desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro 1-0 no 4, informe estabilizado na final do VOR PME pista 2 por isso. Vai executar o aeronave, senhor. Gente, então após a posição CARI, foi Serra Vitor 363. 363, certo. Alta 28. 8, procedimento VRDMEA da 28. Tá 3-1 no 9-1. Mantenha a posição no ponto de espera. Bati, vai bater a posição no ponto de espera. Tá 3-1 no 9-1. Guardião 02, prossegue direto para o pátio do Graé. Siga 06. Decolando do centro administrativo, destino Ondina. Está com a bordo 510. Guardião 02, é a torre. É do centro de convenções ou do centro administrativo? Do centro administrativo. Gente, informe na final de Ondina. Bora ver. Tô no 777 pra Begole agora. Gente, 777. Guardião 02, a torre Salvador está na escuta? Na escuta, 02, direção girando de base para entrar na final do 17. 7, tem condições de efetuar pouso pairado sobre a cabeceira 17? Afirmativo, pouso pairado, cabeceira 17. Informa o Embraer 190 na final da pista 10, condições de livrar o setor aí, pista 28, condições de livrar o setor aí na decolagem? Afirmativo, estamos livrando o setor da decolagem da 28, passando aqui agora e já estamos indo para a 17. 7 da 28, vai permanecer o Arnado? Ah, permanece só. Gente. Pouso autorizado, pista 28, vento 2110 graus, 09 nós, ajuste 10114. Ajuste 10114, está livre o pouso na 28, azul 4060. Salvador, o Guardião 02 já livrou a decolagem da 28. Estamos já indo para a final aqui da 17. 7, reporte final da 17, o Guardião 02. Passará pairado na 17-02. 06, visual com Ondina. Frequência lisa, 06. 06. Faz passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter pista 28. Sete, agora a passagem do azul, seria dali, mantém o TAN 3-1 no 9-1. Azul 4060 no solo 04, libere primeira à esquerda, mantém a posição antes da taxiway alfa, chama o solo em 121 decimal 9. O patrulha no zero, reporte para o táxi. Confirme para o azul, 4060. Azul 4060 no solo aos 04, mantém a posição antes da taxiway alfa, chama o solo em 121 decimal 9. 219, mantém antes da alfa. Solo Salvador, azul 4060, livrou? Azul 4060, autorizado o táxi via alfa, Juliette, portão 09. Via alfa, Juliette, portão 09, azul 4060. A 3191, autorizado decolar pista 28, vento 210 graus, 099. Aqui livre decolagem da pista 28 TAN 3191. 1777, chame o centro Recife, 13325, alterne 1288. 3325, 28, gol no 777. Usado táxi, reporte no ponto de espera da pista 17 para a decolagem. Salvador, eu vou mandar o Mike e a Juliette, aproximado do ponto de espera. Mike é com Juliette, mantenha o ponto de espera da 28. Vai manter o ponto de espera, Mike é com Juliette. Torre, patrulha no zero, ponto de espera. Da hora, Mike. Patrulha no zero, mantenha a posição, aguarde para decolar. Colou ao 07, chame o controle 119 decimal 8. 198, bom dia, obrigado. Patrulha no zero, autorizado decolar da 17, vento de 210 graus com 8 nós. Juliette. Delta 3191. Corre, Altan 3216. Ali. Ok, está mantendo 3 mil pés após a decolagem. Pode direto o gole, está presente? Sim. Direto o gole, está 3191. Completa? Estou em patrulha no zero, fora do solo. Chame 119, decimal 8, mantenha 500 pés. 119,8, mantenha 500 pés, patrulhão na zero. Correto. TAN 32, 16, já tem referências visuais para 28? Ainda não, senhor. Reporte visual. Passará. Ah, ok, visual com a pista, TAN 32, 16. 32, 16, autorizado pouso na pista 28, vento é de 210 graus, 10 nós. Livro pouso 28, TAN 32, 16. Patrulha no zero. Mantenha 510, vai se passar até que ponto? Aí, na vertical do centro de convenções, após o farol da barra. Gente. É, continua a ajuste ao tempo para patrulha. 10, 13. 10, 13, tá. Tango Kilo Quebec Serra, pronto, cópia. Chega. Kilo Quebec Serra autorizado, Siri Barra Grande, nível 040, decola da pista 17 com curva à direita. Subida da El após direto. Frequência do controle 119.8, transponda 0123. Transponda 0123, decola da El 040, 119.8, 723, passa 04, Brasil. 04 a bordo para acionamento, táxi e decolagem, torre 118, decimal 3, Kilo Quebec Serra, bom voo. Serra. Vitor, Índio, Juliette, pronto, cópia. Pronto, cópia, Juliette. Vitor, Índio, Juliette, autorizado, Valença, mil pés, decola da pista 17 com curva à direita, DCT a rota, evita a área restrita do corredor axé, frequência do controle 119, decimal 8, transponda 0160, Vitor, Índio, Juliette. Sete, Vitorino Juliette, decola da 17, direita, meu pé, direto, Valença, evitando o ar. Já vamos meia-zero, transponder, 2, 3, 14, 19, 5, 4, 19, 8, controle. 7, 19, 8, controle, Juliette. Vitorino Juliette, correto, no pátio 4, confirme o teu AB. 5 a bordo. Cliente, 5 a bordo para acionamento, táxi e decolagem, torre 118, decimal 3, Vitorino Juliette, bom voo. 2, 3, Juliette. Seguinte, o procedimento agora é o ILS Yankee. Mesmo assim, desejo a aeronave. O Yankee para 2-2, confirma? Afirmo. Ah, ok, então faremos o ILS, porque de acordo com a TIS, o TIS estava pagando o VOR. É, já foi modificado já. Ok, então, ILS. Solo. Tá 3-2, o nome lembrou? Então, 3216, boa tarde, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette 05, obrigado, 3216. Usando a presidência por Ancrante, portão 3191. Chame o centro 13325, alterne 1288, 3191. 325288, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Salvador, muito bom dia, boa tarde, 74, desça ao 050, chegada Cari, identifique. Torinha Juliette, autorizado o táxi, chame para ingressar na pista 17. O Mike Eco Juliette decolou de Salvador aos 14, chame o controle, 119.8. Controle 19.8, bom dia, sobre o trabalho. Bom dia. Controle Salvador, muito boa tarde, é Papatango, Mike Eco Juliette, saindo da ponte. Eco Juliette, boa tarde, tubo 070, de lance. Subindo para o 070, Mike, Eco Juliette. Super 3216. Afirmo 05. Vitorinha Juliette, autorizado alinhar e decolar da pista 17. O vento é de 210 graus com 10 nós. Quilo Quebec Serra para o táxi 400. Quilo Quebec Serra, autorizado o táxi, chame para ingresso na 17.